pro lado, vejo a realidade onde não te encontrei. Sentir sua presença é o que me conforta. Tudo que eu queria era te abraçar agora. A gente tava tão feliz, você era capaz de transformar qualquer lugar em luz, em paz. E agora como fica meu mundo sem você? Algum sentido nisso tudo, de algum modo deve haver. Os nossos momentos nem o tempo pode apagar. As nossas lembranças para sempre me vão ficar. O que me acalma? Lembrar você, nossos planos e o que tínhamos juntos pra viver. Parece até que ouço você me dizendo que devo aceitar o que está acontecendo. Envio minhas preces em lágrimas de dor, pensamentos e lembranças do cheiro e o calor, do beijo mais perfeito, da palavra mais amiga. Você é meu grande amor, amor além da vida. Os nossos onde for. As nossas.